Esta é a sua ZYD 917, 97,1. Estúdio instalado à Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 170, Guaratinguetá, São Paulo. Contato 12 31 32 7077. Clube FM.